minutos, Jalita. Sim. 447, autorizada a decolagem, pistão no zero, o vento 040 graus, 05 nós. Confirmando o transponder 5017. 5017, tem um bom voo. 5017, chamando controle 0447. Solo 35514 acionou. Está pronto para o táxi com 62 no POB. 3 horas e 40, alterna Maceió. Série 1447, contato radar, suba para nível 150, saída PUCA. Saída PUCA, no 150, passando 447. Em 3 minutos, aciona na posição com ponto superior. Sim, Golf Kilo Oscar. Vitor Kilo Delta, bom dia, aciona, chama pronto para o táxi. Visado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, Golf Kilo Oscar. VIP 55 no 4, decola aos 10, chama agora o controle, 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa aproximada. Controle de Salvador, muito bom dia, trip 5594. Ouvindo o controle? É o trip 5594, colou no perfil da Conde. Trip 5514, contato radar, suba ao nível de voo 140, saída Conde. 140, saída Conde, trip 5594. Passaram no 447, vou e jamo. Complama aqui mais um minuto. Demorou aqui pra acoplar. Controle trip 5504. Trip 5504, prossiga. Um traço antiques aqui, 3.800 pés à nossa direita, é esse que vai para a posição jamo? Mantenha essa proa, trip 5504, até aproximadamente 20 milhas, após voo de Conde. Ok, fica bem melhor. Obrigado aí, mantenha a proa aí, após 20 milhas voo Conde, trip 5504. Cometa 06, Vará, direto a Aracaju. O Golf Kilo Oscar decola aos 13, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, senhor. Salve, Salvador, o Mike X-Ray Cali. Mike X-Ray Cali, vai pegar. Apenas a título de informação, a empresa resolveu fazer o embarque por aqui mesmo. Golf Kilo Oscar, contato radar, suba nível 080, saída Coral. Reporta aí, Coral, Golf Kilo Oscar. Três a bordo, 3 horas, alterno Natal. Santos a 3153. Paulo, o TAM 3890 para o táxi, tem 139 a bordo, 3 horas e 20, altera nota. Pátio Índia Alfa, até o ponto espera, dando 0, no ponto espera, 118.6, TAM 3890, obrigado, bom dia. Solicita após as 20 milhas, hein? Nessa proa, gostaria de voarmos direto a Aracaju e agradeço. 5514. 5514, igual de coordenação. 5514. 5514, voe Conde, aguardando a autorização para voar Aracaju. Então no Conde, 5514. Para o táxi 5973 da Rio, com 4 a bordo, 13:37 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado, direto VOR Aracaju. Autorizando, direto Aracaju, muito obrigado. 5514. Controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, meu irmão, bom dia. Abissa 6570, decola os 18, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Abissa 6570, bom dia. Livre. Vicente, livre da região 3000, ascensão a centena, o Vitor Kilo Delta. Ativo. Bom dia, Absa 6570, contato radar, sua para nível 370, saída PUCA. Abra 370 na PUCA, Absa cargo 6570. Bravo, que Luiz, bom dia, aciona, chama pronto para o táxi. Rio 5973, bom dia, após a rolagem do Airbus, alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o tráfego ali, mantém 5973. Tá 3890, livre decolagem da 1-0, o vento 060 graus, com meia dúzia de nós. Iniciando 1-0, tá 3890. Delta modificado no 020, livre 105, condições visuais. Estima 105, condições visuais. Estima pouso 1115. Ciente 1115, estimado de pouso. Delta. A 3890, decola de 21 no controle 1208, agora tem um bom voo. 208, 3890, obrigado. Conselho, bom dia, tá 3890, Boca Aracaju. Tá 3890, contato radar, suba para nível 330, sai da PUCA. Força Aeronau 383, chame Recife, 12685, alterno 2545. Absa 6570, chame Recife ao 2685, ao término 2545. 12685, 12545, Absa, cargo 6570. autorizado ingresso em a porta alinhada e pronto para decolagem. Bravo Kilo Whisky. Rio 5973, contato radar, sua para nível 310, sai da PUCA. 310, PUCA. Afirmativo, qual é o vento no momento? Controle, bom dia, TAM 3153, passando 2000 na Dael Leda. TAM 3153, contato radar, suba para nível 360, direto da El. Direto da El, 3153. Chame Recife 12685, ao termo 2545. 2685, 2545, boa tarde. É, bom dia. Bom dia. No PAT 4. Patango Bravo, que Luiz, que prossiga. Mantenha-se em condições visuais, via corredores, Bravo Kilo Whisky. 03 horas e 40, alternação dos dois a bordo. Controle. Escuta, prossiga. 5594, serviço radar encerrado, 65 milhas, Nordeste, Salvador, mantenha nível 130, chame Recife 1 2 0. Taxista Maracaju, frequência 120, decimal 3. Maracaju, 1203, graças. Por isso que ainda não recebo o transponder. O 5973, chame Recife, 2085, ao término 2545. 2685, 2545. Vitor, Kilo Delta, mantenha-se em condições de usuário, Recife, 1260, termo 288. Igualmente. Patango Golf, Kilo Oscar. Patango Golf, Kilo Oscar, serviço radar encerrado, 52 milhas do Oeste Salvador, mantenha nível 080. Chame Léo, frequência 201. Bom dia, Flávio. Bom dia. Sobre Salvador Sideral 9970, ponto de espera, 35, pronto. Sideral 9970, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 35, o vento 050 graus com meia dúzia de nós. Bom dia, ciente, alinhar e decolar, 9970.